é hora, vaqueiro, preste atenção. É hora, vaqueiro, preste atenção. Vaqueiros, toma cuidado, eu vou fazer a matação. Vaqueiros, toma cuidado, eu vou fazer a matação. Aqui neste frio chão, querendo.